fazer pra mostrar o quanto eu te amo, a Deus. E o meu amor é tão puro, sincero. Olha pra mim, sinta em mim, vê agora eu já não sou mais meu. Meu tudo é teu e é tão lindo te ter em mim. Ter teu calor, teu amor, tua paz eterna. Fogo que queima um em um, comunhão sincera. Sim, eu te adoro. Mostrar o quanto eu te amo, ó Deus. E o meu amor é tão puro, sincero. Olha pra mim, sinta em mim, vê agora eu já não sou mais meu. Meu tudo é teu, é tão lindo. Paz eterna, fogo que queima um em um, comunhão sincera. Sim, eu te adoro, Deus, te amo, és minha vida, Santo Deus. Querido, minha alma anseia. Meu Senhor.